Importante desmascarar esses caras que criam mitos sobre os Estados Unidos, né? Principalmente na internet brasileira. O canal Hoje no Mundo Militar é um deles. Os Estados Unidos nunca ganharam uma guerra. A gente vê, por exemplo, a última, Iraque, Afeganistão. Eles gastaram bilhões de dólares, se não me engano, 1 trilhão de dólares nessas guerras, Iraque e Afeganistão, durante 20 anos. Quem eram os inimigos dele no Afeganistão, principalmente no Iraque? Homens de chinelo, de dedo, AK-47 e turbante. Esses eram os grandes inimigos que tiveram que ficar 20 anos lutando e no final, recentemente, da guerra, tiveram que sair fugidos, tanto do Iraque quanto do Afeganistão. Todo mundo se lembra dos americanos deixando o helicóptero, tudo às pressas lá, e os caras lá de bermuda e chinelo e AK-47 entrando nos helicópteros, nos tanques, nos carros de combate que eles deixaram tudo para trás, né? Quem não se lembra? Bom lembrar que no Iraque também, né? Eles invadiram, né? Derrotaram Saddam Hussein. Mas em contrapartida, tiraram todo o poder do Iraque. Surgiu o que no lugar? O Estado Islâmico, né? Não vou falar o nome todo para não, né? Olha que maravilha. Bom lembrar da bomba nuclear no Japão, de Hiroshima e Nagasaki. Estados Unidos tinha muita dificuldade de vencer o Japão, porque os japoneses, vocês sabem que são pessoas com muita, antigamente principalmente, com muita honra, né? Inclusive, todo mundo se lembra da Batalha de Pearl Harbor, que os japoneses, que ficaram famosos como kamikaze, eles se jogavam com o avião porque eles não tinham mais bombas para atacar os Estados Unidos. Os americanos ficaram morrendo de medo dos kamikazes. Foi por isso que os Estados Unidos ficou com tanto medo japonês e decidiu jogar a bomba, as duas bombas nucleares no Japão, né? Na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Duas cidades que não tinham nenhum militar, né? Olha que potência honrada, né? Você joga bomba em locais civis. Aí você vai falar, ah, então eles venceram a guerra do Japão. Venceram de maneira suja, de maneira imoral, né? Eles não foram pro campo de batalha atirar, porque eles sabiam que eles tomavam uma porrada deles. Então não foi uma vitória limpa, foi uma vitória suja. Temos também a história do Vietnã. Estados Unidos invadiu o Vietnã, tomou uma surra de quem? De novo, os inimigos deles eram quem? Pessoas muito fracas. Você viu o vietnamita? É quase que um garoto, um cara de 30 anos vietnamita, parece um cara de 15 do Brasil. Como é que eles abalaram os Estados Unidos? Como é que esses garotos abalaram os Estados Unidos? Com armadilhas extremamente antigas, né? Você pode botar aí no Google, armadilhas vietnamitas. É ferrão enterrado na areia com folha em cima. O cara pisava na folha, caía dentro de um ferrão. Túneis cavados com a mão, que eles botavam bomba granada dentro. Estados Unidos tomou uma surra. Estados Unidos perdeu essa guerra em casa também. Porque a opinião pública, depois de ver tantos casos de americanos que morreram de maneira ridícula, empalado por um vergalhão dentro da terra... Estados Unidos saiu correndo de lá também. Tem várias cenas dos últimos dias de guerra, os Estados Unidos saindo com embaixada, saindo tudo correndo. Perderam a guerra, né? Moralmente perderam a guerra. Pessoal, só em canal de garotada, canal de moleque, Hoje no Mundo Militar, esses canais, área militar, só nesses canais que os Estados Unidos é potência. No mundo real, na batalha, não é. Estão financiando a Ucrânia, dando bilhões para a Ucrânia. Até agora nada, 50% da Ucrânia destruída. O próprio presidente lá, que ganha dinheiro dos Estados Unidos, já reconheceu que metade da Ucrânia está destruída, sem energia. Precisamos dizer também dos argumentos infelizes dos gados do Hoje no Mundo Militar, né? Que é, por exemplo, falar que um tanque da União Soviética é antigo e só por isso na cabeça do imbecil não mata, né? Eu até já convidei alguns a ficar na frente de um tanque soviético, um tanque chinês, um tanque, sei lá, de que país você queira, dos anos 70, e pedir para o tanque disparar contra ele. Será que ele vai morrer? Ou ele vai falar, não, eu não vou morrer porque é uma munição de 1970. Na cabeça dele, ele não vai morrer. Se a arma antiga, ele não morre. Olha a lógica do imbecil. A arma antiga não é boa. Mesmo ela atirando, né? Só na cabeça de um gado, né? A AK-47, que é uma das armas mais vendidas do mundo, foi feita nos anos 40. Esse cara podia falar, não, pode atirar em mim com uma AK-47 que eu não vou morrer, porque afinal é uma arma antiga na cabeça dele. Né? Essa é a inteligência dos caras que seguem hoje no mundo militar. Né? E se você contar, se você pegar a maioria dos carros de combate americano, como aqui, o famoso Abrams, é um tanque muito antigo, dos anos 70, 80. Então assim, é um argumento que não faz sentido, né? As coisas só não prestam se for dos outros países. Se for dos Estados Unidos, mesmo se for antigo, presta. Quer dizer, é garotinho que cresceu vendo Rambo, né? Você falar que um país gasta muito é bom, você é um idiota, né? Até porque estamos falando de um país, Estados Unidos, né? que teve muita dificuldade, como eu falei no vídeo, para lutar contra a cara de turbante, chinelo e AK-47, né? Então esse é meu vídeo aí, pessoal. Deixe seu comentário, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Valeu!